Rodolfo, muito bom dia, Web7. Boa tarde, Web7 6741. 6741, suba ao 340, contato radar na decolagem, saída da El. 140 graus, 12 nós. Livre decolagem da 140, embarcando. Autoriza prós da El direto, Ilhéus. Vamos coordenar com o Recife, aguarde. Está autorizado da El direto agora. Senhor, Webjet 6741. Confirme, senhor. Autorizado direto da El, porém aguarde proa direta de Ilhéus. Coordenação com o Recife. Gente, autorizado da El, aguardando proa direta para Ilhéus. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Você 3660, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 0701. 6721, Webjet 6721, completa final, torre 118, decimal 6. Ele chamar agora, 18662, obrigado, bom dia. Bom dia. 1941, autorizado 2000 pés, final ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, final do X-ray, reporte estabilizado, 941. 21 no ponto, autorizado pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Autorizado na 10, a 6721. 44, chame controle 098, bom voo. Controle 098, obrigado. Pode confirmar o vento para 6721? Confirmo, 130 graus, 130 por 11. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4033, decolado no perfil da AEL. Azul 4033, saída da AEL, suba ao nível de voo 160, contato radar na decolagem. 160, Azul 4033. Autoriza 025, projeto Caruso, Vitor Índia Juliette, mantém ainda mil pés, informa o tráfego em aproximação para Salvador, posição de 11 horas, 5 milhas. Passando 040 para 2000 pés, é um Boeing 738. Guarde autorização para ascensão a 2500, Vitor Índia Juliette, permaneça na escuta do controle. Informe que não há tráfego conhecido no setor de Vera Cruz a informar. Afirmativo. Web 728, standby, 8%. Standby. Trip 5267, mas quanto tempo inicial push? Imediato, tchau. Vitor Índia Juliette, informa o tráfego agora na sua posição de 1 hora, 7 milhas, mantendo mil pés no setor de Vera Cruz, não está em contato com o controle. Está autorizado 025, direto Cairu, Vitor Índia Juliette. Gente, Vitorinho de Juliette, obrigado pela informação. O Webjet 6741, agora Recife, na frequência 1251, no alterno 3325. 1251, 3325, Webjet 6741, boa. Boa. Índia, November Alpha, regresso autorizado, prossiga forte, reporte ingressando no corredor Interlagos. O gol no 941, prossegue com a torre 1 no 8 decimal 6. Ok, 718.6, 941. Trip 5487, 2000 pés autorizado, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado, autorizado sinal. Autorizado sinal, descendo para 2000, rodaremos 5487, obrigado. Vitor Índia Juliette, reporte 20 milha Salvador. Tá 3804, deve manter o 050. Mantém o 050, tá 3804. Tá 3660, deve manter o 060. 060, 3660. Boa tarde, é 672. 672, boa tarde. Se você quiser alfa, me chamar antes da Juliette. Alfa, me chama antes da Juliette. Né? 804, redução para 2109 para o sequenciamento. Reduzindo 2109, para 3204. 0 graus, 13 nós. Livre posto, 190, gol 941. Recife, 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, 3325. Obrigado, boa tarde, 4033. Boa. Vitor Índia Juliette, ciente, mantém a escuta do controle, reporte delas de descida. Salvador, muito boa tarde, gol no 600, cliente. Gol no 600, sendo identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 070. A Mari, descendo ao 070, gol no 600. Trip 5487, informo que... Pelo radar não está na proa da posição Duna. Proa correta para a Duna seria da presente 130. Gente, vamos pegar agora para a Duna. A gente está fazendo os piques de dia aqui, senhora, para evitar a formação. Desculpa. Gente. Gente, para o TAC 69, 30, alterna Galeão. Vai estar travado. Pode confirmar o vento? Confirmo, 110 graus com 139. Ok, 941. Sem problema. Salvador, o sinal será alfa, está interceptando o Interlagos. Cliente, reporte rotatória ou visual com campo. Índia, November Alpha. Reporta rotatória ou visual com campo, Índia, November Alpha. Então 3804, prossegue para 2000 pés, ajustado no 0 no 3. Autorizado a sinal, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no 0 no 3, reportaremos estabilizado. Então 3804. Então 3660, reduza para 2109, segue como número 4 na aproximação. Reduzindo 2109, 3660, atingindo 060. Está autorizado até o nível de voo 040. 040, 3660. O 621 vai ingressar via Juliette pro Finger 03. Juliette 03, né? Tá 3804 para interceptar o localizador e para sequenciamento. Agora esquerda na Pro 040, reporte estabilizado. Esquerda 040, reportaremos estabilizado 3204. Trip 75487 para estabilizar. Contigo 417, Torre 18, decimal 6. 26, muito obrigado. Vento 120 graus, 15 nós. Alinha de cor. Vou manter posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 19 padrão. Brisadeiras. Trip 5487, prossiga a aproximação, aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia. Ok, guardando a polígono pouso, Trip 5487. Vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera torre em 7186. O altimetro marca agora 1013. Padrão agora 1013, Pátio, Índia e Alfa, com a espera 1086. Obrigado, boa. Bono 924, desça até o 080, chegada à área, sem identificação. Mantém position and stand back. Mantém position, 17573. Esse quilo de letra siga. Não possui o seu plano aqui, segue com a caleta, por gentileza. De uma hora, 8 milhas, passando 3 mil para 2 mil pés. 2 mil, repórter estabilizado, avistando o tráfego, 3 mil lentes. 3804, reduza para aproximação. Vai seguir tráfego da Trip, 12 horas, 6 milhas, com 30 de grau de pitch. É um Alfa Tango 72. Afirmativo, reduzindo, no instante teremos também 130 de velocidade. Prepara da Eule da Bidev e aguarda a cópia azul. Da Eule da Bidev, aguarda a cópia azul. 5728, approved taxi, straight ahead, Indian Alpha, hold point 118.6, altimeter 1013. Straight ahead, Indian Alpha, 186, when ready, weapon 5728. Golo 941, após a passagem do tráfego da Webjet, prossegue via Juliette pro 07. Faz web, Juliette 07, para o voo 941. E a voo 1600, desce e mantém o nível de voo 050. 050, voo 1600. 924, desce e mantém o nível de voo 060. 060, voo 960. Corredor, está passando o Vila de Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, controle. A sua identificação, Juliette Bravo Delta. Para Vitória, nível 360, da corda 10, da Leda Bidev. Bidev intercepta por 50 e prossegue até o destino. Aciona 5133 no transponder, 119.8 é o controle. 5149, autorizado Vitória, nível 360. Companhia Rocha, saída da E.A.E. da Rua de Dez e após a polícia de 5-0, até o destino. Antena 5-133, controle 1-9-8, azul 4-0-9. Fatejamento correto, chama a proposta 02, azul. 1 November Alpha, visual pro campo. Afirmo, tá na rotatória já visual. Torre agora, 118, decimal 6 para ingresso circuito de tráfego. Corre, 118,6, até a próxima. Salvador, Salvador, muito boa tarde ao Papá Romeu, Índio November Alpha na rotatória. Índio November Alpha, autorizado rotatório, autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Autorizado final da 17, informa final de 2 milhas, Índio November Alpha. 35487, solo 57, direito no 219. 219, obrigado, boa. 3804, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 12 nós. Pouso, pistão no 0, são 3204. 166, desça até o nível de voo 090 inicialmente. Chegada é a Mari. 198 é a frequência do controle. Bono 600, prossegue para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado final, Bono 600. Bono 924, após start, autorizado 3.000 pés, ajustado no 013. Após start, 3.000, 1.000 e 3.000. Cento e 18.6, tracionamento e táxi. 3804. Zulu, o senhor está a 10 milhas para Conde, mantém o 090, seu pistão está encerrado, chama Aracaju na 120, decimal 3. Então assim que eu receber, eu pago para o senhor, a princípio eu não tenho nada. Alfaredo 2230, livre decolagem pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Índio November Alpha está na minha escuta? Controle chamou Índio November Alpha? Afirmativo, faça 1360 curto pela esquerda na final da 17. Informe reinterceptando final da 17. Curva esquerda, final da 17, Índio November Alpha, informa reinterceptando. Localizador, vai seguir tráfego da companhia agora, o senhor é o número 2 na aproximação. Minha Mari, vou na 17. 04. Então 3660, pouso autorizado pista 10, vento no 20 graus, 12 nós. Tive pouso 10, então 3660. Passarido 2230, decola 01, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado pela coordenação. 25267, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Escute e aguarda a volta, por gentileza. Zero. Passarido 2230, contato radar, suba para o nível 260, saída gole. 260, gole, 2230. Brasília Trip 5267. 5267 da Trip, chame Recife 1251 e alternado 13325. 251-3325, obrigado. 3566 na Prode TAP, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Padrão 3.000 na Prode TAP, 3566. Cara, não, já tá praticamente passando agora, cruza na 17, pode prosseguir. Gente, Índio November Alpha tá na final da 17. Gente. Via Vera Cruz e após Interlagos, 1500 pés, hoje o esquadrão, Alpha Vitor Juliette. Índia November Alfa, pouso autorizado, pistão 17, vento no 0 graus, 11 nós. Pouso autorizado, pistão no 7, Índia November Alfa. Subject 5728, line up and wait. Line up and wait, runway 10 at 5728. Ok, Bravo Delta, desça para 4 mil pés com ajuste padrão, Bravo Delta. 4013 padrão, Bravo Delta. Para. 00, torre 18.6, até uma pausa. 18.6, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. A 2 me transponde, 119.8 é a frequência do controle para o WISC, quilo Zulu. Pista. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 600, passou a duna. Eu sigo a aproximação, eu formarei pista livre, gol no 600. 00 aguardando. Webjet 5728, clear to land, gol no 10, wind 130 degrees, 10 knots. Correction, clear to take off. Marca 1013. Quilo Zulu. 3660, Tatiba e Alfa, quantas informações? 3660, prossegue via Alfa, Juliette para o 04. Juliette para o 04, do seu 3660. Whisky Kilo Zulu, boa tarde, livre o acionamento, chama pronto para o táxi. T3193, está autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10. Saída, Dael, Leda, Bidev. Bidev intercepta para November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Roof, Upper Zulu 4, Tokin. Acana 5137 no transponder 119.8, é a frequência do controle. Autorizado, Galeão 320, Dael, Leda, Bidev, após Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Roof, Upper Zulu 14. Cotejamento correto, chama para o posto no 10. Salvador, muito boa tarde, gol no 754, posição é 06, suficiente da informação papá. Autorização para Campina Grande, nível 390. Gol no 754, está autorizado para Campina Grande, 390 é o nível, decola da 10, saída Puca, transição de par, onde intercepta o Zulu 10 e prossegue conforme a rota. Aciona 5145 no transponder, 119.8 controle. So, good afternoon, Webjet 5728, crossing 1900. Good afternoon, Webjet 5728, radio contact, flight level 330, Puca departure. 330, Puca departure, Webjet 5728. Amistale Alfa. Puca. Aí da Puca. Cotejamento correto, me chama para o puxo no 754. Chama quando pronto para puxar a sonda no 06, no 754. Salvador, o Webjet 6721 no 0... 03, é gente da... Torre 18.6, tem uma bolsa. Escola da 10, sai da Momo, transição frote, após decolagem, curva à esquerda, via Pizulu 19. Aciona 5143 no transponder, 119.8 controle. Fortaleza 310, decola da 10, Momo frote, esquerda, Pizulu 19. 43, 19, 28, 19. Cotejamento correto, chama para o push. Para fazer questionamento, azul 4089 na Pocomete. Autorizado, prospecto acionamento, chama a taxa, Azul. Autorizado, prospecto 4-0. Autorizado, cruzamento direto 500 pés, Romeu Oscar Bravo, ajuste padrão, 1013. Controle, o Hotel 44, boa tarde, identifique chegada mar e desça para 5 mil pés. Ajuste padrão. Ajuste padrão, 5 mil pés, certo? 3944, certo? Autonomia 00 no solo 08, direita 121 no 19. 7, 219, após o 32230, vou direto Conquista e chame Recife, frequência 1260, contornado 1288. 260, 288, direto Conquista, muito grato, 2230, bom trabalho. Amém. O Papa Tango Juliette Bravo Delta, controle. Siga já. Você tem condições de manter essa indicada até mais próximo do externo? Sete, já sou vetor para o localizador, curva direita. Na proa 060 para o localizador, Juliette Bravo Delta, desça para 2 mil pés. Ajuste padrão. Direita 060 para o localizador, vai incrementar um pouquinho aqui a velocidade. Juliette Bravo Delta. Grato pela cooperação. Nada. No 697, seu número 4 na aproximação, reduza para 2109. Graus 109. Nive pós 110, gol 1924. 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Gol no 328, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Mari, 060, 328. Azul 4089, 201 a bordo, 3045, continuando com o fim. Prossegue via Índia Alfa no ponto de espera 1186, 1013 norte, nesse bom voo. Índia Alfa, 1186, 1013 azul 409, grato, bom dia. Bom dia. Direita 121, 19. 219, 719, espera. Autorizado o táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, Whisky, Kilo Zulu. Vetor para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite é o curso do localizador. Direita 240. Localizador está 3566. 3566, torre 186, tem um bom posto. Da Juliette, gol no 600. Graça via Juliette pro 08, gol no 600. Juliette para 08, 600. Alfa Victor Juliette, vou ir na proa da rotatória. Proa da rotatória, Alfa Victor Juliette. Cara, vai ser 0. Azul 4089, boa tarde, mantenha o ponto de espera, pista 10. Mantenha o ponto de espera, azul 4089. 2 mil pés. Muito bom dia. Aeronave chamando a torre, faça o cheque no rádio, transmissão muito baixa. Tá 3566, passou o marcador baixado, checado. Testa 3566 avistado, tem livre pouso na 10, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso